acabar. Bom, vamos lá. Bom, então, quer dizer, substância de extensão limitada é suficiente para explicar o que é um corpo? Na verdade, existe ainda mais uma nota acerca dos corpos, né, que acrescentada a essa pode ser suficiente para descrever um corpo para aquele que já o experimentou. Que é a mutabilidade. Todos os corpos apresentam ciclos de mudança. Todos os corpos mudam. Então, todos os corpos podem ser aquecidos, esfriados, às vezes deformados, esticados, quebrados, cortados, deslocados, quer dizer, mudança de lugar. Quer dizer, os corpos estão sujeitos a uma série de mudanças. Está claro, não? Então, veja bem. Se eu disser, um corpo é uma substância mutável de extensão limitada. Parece uma geleia. Veja bem, vocês conseguem imaginar algum corpo que não possa ser descrito dessa maneira, não possa ser descrito dessa maneira? Vocês conseguem imaginar um objeto que não seja corpo e que pode ser descrito dessa maneira? Veja bem, quer dizer o quê? Quer dizer que essa expressão, quer dizer, essa definição, substância mutável de extensão limitada, é uma expressão abstrata da experiência de corpo. Ela corresponde exatamente à experiência universal do corpo. Quer dizer, toda vez que você percebe um corpo, toda vez que você capta um corpo, você capta uma substância mutável de extensão limitada. Está claro, hein? Então o corpo tem significado? Não existe um corpo que... O corpo representa alguma coisa, não? É mesmo? Não tem nenhum corpo que não significa nada para você? Então veja bem, o corpo de uma estrela a 20 bilhões de anos-luz aqui, não significa alguma coisa para você? Não, mas assim, o representatividade é uma estrela. Pelas características daquele corpo, eu consigo dizer que ele é uma estrela e não uma garrafa de água. Opa, isso não é um significado. Você está querendo dizer simplesmente que ele tem uma nota, algumas notas distintivas. Quer dizer, opa, estrela é um determinado tipo de corpo. Não é isso? Que tem algumas notas fora essas aí que distinguem ela dos outros corpos. Essas notas são suficientes para distinguir um objeto, se um objeto é corpo ou não. Mas não que tipo de corpo ele é. Está claro, hein? Isso quer dizer, esse é o conteúdo universal da experiência corpo. Vocês conseguem captar essas notas, então, essa definição no objeto que vocês captam como corpo? Vocês conseguem captar, quando vocês captam corpos, agora vocês têm que lembrar, vocês simplesmente olhar a experiência, vocês conseguem captar que nisto vocês captam substância, que nisto vocês captam mutabilidade, que nisto vocês captam extensão e limitação da extensão, limite da extensão. Mas é significado. esse entendimento de algo no sentido de vocês, que todo esse corpo, o arquiteto, que ele significa, ele significa o que o nome falou, é aquela que ele significa de positivo, onde ele coloca o símbolo objeto de respeitante em igualdade de relação. Então, o seu objeto, o seu símbolo, pode ser eternamente vai ser mais bonito. Não sei se o Paulo falou, não é inerente a um objeto ou um corpo de determinado significado, ou nas palavras do próprio todo signo é algo que representa alguma coisa para alguém? Todo signo é algo que representa alguma coisa, mas um corpo não é necessariamente um signo. Representa o quê? O que ele representa? Exatamente, veja bem, representar é simplesmente tornar presente uma outra coisa, tornar presente uma coisa por meio de outra. Não é isso? Antes de representar qualquer coisa, o signo tem que estar presente, a coisa tem que estar presente. Não é isso? Exatamente. É perfeitamente possível que um objeto se apresente para você e ele não seja signo de nada. Não é isso? Os signos não são uma linguagem mesmo? Veja bem, para que haja um signo, você já precisa formar um signo. A significação é uma relação entre duas coisas. Não é isso? Quer dizer, para que um corpo signifique alguma coisa, você já precisa associá-lo a uma outra. Mas para que você entenda o que é um corpo, você não precisa associá-lo a mais nada. Não é isso? Não, veja bem, quando eu uso núcleo aqui, eu estou simplesmente complicando uma linguagem, porque núcleo já é um conceito corpóreo, que eu uso em sentido metafórico. Está claro, hein? Veja bem, é o uso, o excessivo uso de metáfora, certo? Que nos leva a pensar nas coisas somente como signos ou sinais, certo? Mas antes do corpo ser signo de alguma outra coisa, quer dizer, antes de A ser signo de B, certo? É preciso que eu tenha captado A e depois captar B. E terceiro, captar uma intenção ou tensão significante que relaciona uma coisa a outra. Não é isso? Está claro isso aí? Para que uma coisa seja signo, é preciso que já haja duas coisas. Se não tiver duas coisas, não tem signo nenhum. Porque uma coisa não pode significar ela mesma. Não é isso? Eu posso dizer para vocês, olha, água significa água. Não, água é água. E ela pode significar uma série de outras coisas. Então, antes de entender, para entender o potencial significante de algum objeto, eu primeiro preciso entendê-lo. Não como signo, mas como ente, quer dizer, como ser. Está claro, hein? Evidentemente, toda e qualquer coisa pode ser usada para significar alguma outra. Por quê? Simples, porque existem analogias entre os diversos modos de ser. Ora, se isto aqui é algo, e isto aqui também é algo, isso significa que esses dois objetos têm algum traço em comum, nem que seja somente o traço ser. Não é isso? Ora, este traço em comum é a razão analogante entre uma coisa e a outra. É simplesmente o que me permite que eu use uma coisa como signo da outra. Está claro isso aí? Mas para que eu use uma como signo da outra, primeiro tem que ter percebido cada uma. E depois percebido o nexo entre elas. Está claro isso aí? Veja bem, dizer que tudo é linguagem é um abuso de linguagem. Tudo pode ser usado como linguagem, mas nem tudo é linguagem, porque a linguagem subentende um referencial anterior. Que é captado antes da comparação com o outro. O que eu quero, o esforço que eu quero fazer em relação agora é o seguinte, é rememorar, é perceber a experiência que vocês têm, o núcleo de experiência que vocês têm, o conjunto de experiência que vocês têm do que é corpo, certo? E percebemos o seguinte, se a expressão substância mutável de extensão limitada, tá? É suficiente para significar este conjunto. Essa expressão é um signo. Eu quero que vocês percebam isso. A correspondência entre a expressão e o conjunto de experiências que nós chamamos corpo. Porque essa expressão é o significado intelectual da palavra corpo. Está com a gente? Perdão? Não, veja bem. Veja bem, esquece a ideia de que tudo é linguagem. Porque isto, falar tudo é linguagem, é um uso metafórico das palavras. Para eu falar tudo é linguagem, eu tenho que embaralhar as experiências que se referem, às quais se refere a minha palavra, quando eu digo tudo, e a palavra linguagem. Eu tenho que o quê? Mesclar, tenho que dissolver ou diluir os limites dessas experiências para usar essa expressão. Quer dizer, essa expressão mesmo, ela é não significante. Ela não significa uma realidade tal como ela é. Ela é um abuso de linguagem. Entendeu? Assim como quando você fala, olha, prontidão é tudo. Ou beleza é tudo. Ou saúde é o que importa. Olha, tudo isso é mentira. Se você tomar literalmente, isso é mentira. Você fala tudo é linguagem? Não, você toma literalmente, isso é mentira. Está claro isso aí? Veja bem, a linguagem. O que é linguagem? Vamos fazer com linguagem a mesma coisa que a gente fez com o corpo? Então vamos lá. Então, quem vai. A mesma vítima? Professor, só antes da gente falar de linguagem, vou fazer uma pergunta. sobre o corpo. É, vocês estão mencionando que é uma substância de questão limitada e limitada. A água que está dentro do seu corpo, ele é um corpo? Claro. Ok. Eu delimitei a extensão dele, dentro do seu corpo. Agora a água do universo, que delimita. A água é o corpo? Claro. Claro. Oi? Eu estou sempre me questionando a questão da luz. A luz é um corpo? A luz é um corpo, os físicos discutem isso há séculos e eles não chegaram a nenhuma conclusão. Não, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Olha, alguns dizem que é, alguns dizem que é, outros dizem que não. A conclusão dos físicos hoje é a seguinte: olha, a luz não pode nem ser descrita como corpo, nem como não corpo. Essa é a conclusão dos físicos hoje. Mas do ponto de vista físico. Do ponto de vista físico, não dá para saber. Então, por exemplo, uns dizem que é uma onda. Eles vão falar, se você descrever a luz como uma onda, certo? Isso descreve certos aspectos da luz, do fenômeno físico luz. Se você descrever ela como corpo, isso corresponde a outros aspectos dela. Mas você não pode dizer nem que ela é uma onda, nem que ela é um corpúsculo, nem que ela é um corpo. Ninguém sabe. Exatamente, aí a luz seria só um atributo. No próximo semestre, vai ser constituído só de investigações sobre esse ramo, esse campo da filosofia, que é a física, que é o mundo natural. Aí a gente pode levantar essas questões sobre, não, é a luz, qual é a natureza da luz, o que significa a luz, e assim por diante. Pois é, exatamente. Exatamente. Então vamos lá. Linguagem. Ó, já vou fazer a primeira pergunta. Vocês, na análise de corpo, vocês já adquiriram um instrumento filosófico. Quer dizer, a distinção entre substância e atributo. A linguagem é uma substância ou um atributo? É um atributo, não é? Quer dizer, existe alguma linguagem por aí? Exatamente. Não tem nem andando, nem voando, nem nadando. Nem parada também. Não é isso? Vamos tentar distinguir, então, os tipos de atributo que há nas coisas. Para ver que tipo de atributo é a linguagem. Veja bem, a linguagem é uma quantidade? Ela é um tamanho ou um número? A linguagem é ilimitada? Exatamente, a gente não está falando necessariamente de limitação no sentido da extensão, no mesmo sentido da extensão. Quando a gente fala que ela não tem tamanho, não quer dizer que ela é infinita ou ilimitada. Quer dizer que o atributo quantidade não se aplica a ela, que ela não está nessa categoria. Ela não pode ser explicada como quantidade. Mas com essa limitação, eu acho que é limitada. Ela pode ser limitada para aquilo que a gente compreende. Para a gente saber se a luz é limitada, se a linguagem é limitada ou ilimitada, primeiro a gente vai ter que chegar mais perto do que é linguagem. Ou pior, limitado mais fácil, que é ilimitado. Veja bem, a linguagem é uma qualidade, assim como, por exemplo, a generosidade ou a cor, no brilho, beleza, a linguagem é uma qualidade. Falar bem, Não, isso quer dizer que a linguagem pode ter algumas qualidades ou estar privada delas. Veja bem, olha só, a linguagem é um atributo, mas é um atributo que é sujeito de outros atributos. Não é isso? Quer dizer, existe linguagem melhor ou pior. Ora, bom, a linguagem é um atributo de quê? De que tipo de substância? A linguagem é um atributo das garrafas? É um atributo dos seres vivos. Não é isso? Até onde sabe, pelo menos dos seres humanos. Dos outros seres vivos eu não sei. Se os alfaces, falam, eu não sei. Eu não falo alfaceiro. É, tem gente que conversa com o alface. Conversar com o alface não tem problema. O problema é quando o alface conversa com o alface. Falar com o alface é só uma questão de gosto. Agora, exatamente, escutar o alface. Não é isso? Até onde a gente sabe, ou pelo menos até onde a gente tem certeza, a linguagem é um atributo dos seres humanos. É um atributo humano. Quem tem linguagem? Gente. Não é isso? Então eu falei, olha, talvez até as alfaces tenham uma sua linguagem. E com isso, obviamente, os macacos, cachorros, amebas, que são muito mais parecidos conosco do que as alfaces. Mas o que, que você tem certeza que tem linguagem? No ser humano? Então, veja bem, vamos nos ater ao campo da certeza. Depois a gente especula no campo da incerteza. Veja bem, o ser humano, então, o ser humano tem linguagem. O ser humano nasce dotado de linguagem, do mesmo jeito que ele, por exemplo, nasce com algum tamanho. Ou como ele nasce com olhos, mãos e pés. Quer dizer, ele nasce com linguagem? Ele acorda, mãe, tenho fome. O choro é uma linguagem? Veja bem, quando o bebê chora, certo? Isso modula significado. Você tem um choro, esse choro é de fome. Significa fome. Ele sistematicamente chora assim quando tem fome. Ou ele chora assado quando tem frio, ou quando a palavra está suja. Veja bem. Vai ter um momento na vida do bebê que ele vai usar o choro como linguagem. Exatamente. A partir do momento. Quando ele entender. Veja bem. Quando ele entender que a mãe corresponde ao choro dele de determinado modo, ele passa a usar o choro como linguagem. Exatamente. Oi? Pode ser consciente. Senão não é linguagem. Intenção. Opa, não. Veja bem, isso quer dizer que a linguagem. Isso quer dizer que a linguagem é, em primeiro lugar, um atributo mental. Não é como mão e pé. Mas nem como percepção, contato. Nem como percepção também. Nem como sentido. Oi? Não sei, é diferente de sentido, né? Porque ele nasce e sente fome. Sim, exatamente, é diferente das sensações, da capacidade sensorial. Obviamente, ele nasce e sente frio e ele reage a isso. Geralmente, a primeira coisa que ele faz é reclamar. Ai, que droga, eu odeio esse mundo. Quer voltar para casa. Pois é, porque eu não tinha seu comentário, né? Ele não se conformou com esse mundo até o final. Veja bem, o que acontece? Nós estamos confundindo linguagem, certo, com signo ou sinal. Lembra aí, falou, olha, qualquer coisa pode significar outra, desde que você tenha alguma captação das duas. Não é isso? Então, por exemplo, eu posso estar no meio do mato e vejo lá uma pegada de leão. Ele falou, isso é um sinal de que algum leão esteve por aqui. Certo? Mas não é uma linguagem do leão. É um sinal da presença do leão. Não é isso? Como a aurora é um sinal de que o sol está para nascer. Mas não é a linguagem do sol. O sol não está falando, olha aí, eu estou nascendo. Uma coisa pode indicar a outra e não ser linguagem de maneira nenhuma. Mas pode ser também, ou não? Ser o quê? Pode ser uma linguagem ou não? Não, no sentido estrito, você usa para a linguagem, não. Digamos o seguinte, quando um leão, então ele urina, ou não sei, ele emite, você não está dando um sinal, que esse sinal não é uma linguagem. Peraí. Para que não entre. Não, peraí. Aí é uma linguagem. Óbvio, ele está falando com outro leão. É evidente. Aí ele deliberadamente está fazendo aquilo para que o outro perceba determinada coisa. Isso é linguagem. Pode ser, então. Então um sinal pode ser uma linguagem. Ah, veja bem, o conceito de sinal é mais amplo ou mais extenso do que o conceito de linguagem. Não é isso? Está claro aí? A linguagem não seria apenas um atributo humano. Não, não seria apenas um atributo humano. Já descobrimos outros seres vivos que têm linguagem. Já. Muito bem. Rapidamente. Mas o que a gente captou aqui? Que a linguagem implica, certo, um uso intencional de sinais. Não é isso? Então, por exemplo, um sintoma de uma doença, certo, é um sinal. A gente chega e fala para o médico, olha, eu tenho dor aqui, aquela parte ali não está se mexendo, eu não enxergo direito. Todos esses sintomas são sinais de qual é o mal que afeta o corpo do sujeito, não é isso? Mas não é a linguagem da doença. A doença não está falando aquilo para que o médico a elimine. Ele está falando, exatamente. Os sintomas não são linguagem de coisa nenhuma, mas são sinais. Pelos sintomas, o médico pode captar qual é a realidade da doença. Como a gente falou, qualquer coisa pode ser sinal de outra. Não é isso? Mas nem tudo é linguagem. Por quê? Porque linguagem é o uso intencional de sinais. Não é isso? Através da linguagem, eu conecto absolutamente com a realidade? Não. É através da inteligência que você conecta o seu pensamento com a realidade. Tá, inteligência, mas a inteligência, ela precisa se manifestar de alguma forma, não? Ah, a linguagem é o instrumento pelo qual você conecta o seu pensamento com os outros, as outras pessoas, não com a realidade. Eu não falo com a parede. Eu não falo com a realidade. Eu falo da parede para outra pessoa, ou para mim mesmo. Opa, outra nota da linguagem. Não é isso? Quer dizer, a linguagem é o uso intencional de sinais para comunicar algo a um semelhante. Mesmo que esse semelhante não seja muito semelhante. Você pode estar usando um sinal para significar alguma coisa para o seu cachorro. Mas há algum nexo de semelhante entre você e o cachorro. Não é isso? Quer dizer, por exemplo, você ouve e o cachorro também ouve. existe uma linguagem, chamada linguagem das cores. As cores significam, não é, Raul? Raul sabe mais do que eu, mas as cores significam algo, né? Tem significação. É um significado. Você falou que toda linguagem é intencional. Se existe uma linguagem das cores, eu posso afirmar que é intencional uma força vermelha, uma força amarela. Veja bem, veja bem. Veja bem. Veja bem. Veja bem. Veja bem. Isso depende apenas, certo, da extensão que você dá à expressão linguagem. Porque isso que você está chamando de linguagem das flores é o que se chama simplesmente simbolismo das flores. Quer dizer, as flores são capazes de simbolizar outras coisas, as cores também, os tamanhos, as figuras, as formas. Mas aí o simbolismo, se ele vai ter relação com a interpretação do receptor, né? Não. Eu tenho a intenção do azul em causar uma sensação de beleza. Peraí. Simbolismo, só, veja bem, simbolismo só é linguagem num sentido metafórico. É evidente que as cores não estão falando nada para mim. Elas significam algo. Eu acho que é invertido as coisas. As cores surgiram e depois, por alguma necessidade do ser humano, acabou a dar assistência a essa determinada existência. Veja bem. Né? Não, veja bem. Opa. Distingo, uma pequena distinção. Veja bem, existem sinais que são sinais que estão ligados ao seu significado por convenção humana. Por exemplo, a gente inventou, olha, eu vou fazer aqui uma placa amarela, aqui tem uma cruz, eu vou colocar na estrada e isso vai indicar que tem um cruzamento. Entendeu? Quer dizer, nós estabelecemos isso, nós decidimos isso. Certo? E existem sinais que estão ligados ao seu significado por natureza, por conformação. Exatamente. Oi? Um ícone, exatamente. Ou, por exemplo, o significado que a gente... O caso de convenção é um símbolo. O caso de convenção é um símbolo. O caso de semelhança é um ícone. Caso, não, veja bem, no uso. Não, veja bem, nós. Não, veja bem, nós usamos originariamente a palavra símbolo para significar os sinais de estabelecimento natural. Porque símbolo significa o seguinte: a união de duas bolas, de duas metades. Símbolo era o seguinte: entre os gregos, geralmente era o seguinte, quando um sujeito, um amigo se separava de outro, veja bem, naquele tempo, se ele ia viajar para outra cidade, talvez, ele tinha uma grande chance de nunca mais voltar. Ou de só voltar muitos anos depois. Às vezes o sujeito, por exemplo, não, saía para uma cidade e se separa de um filho com 5, 6 anos de idade. Então o que ele fazia? Ele pegava um amuleto qualquer, um símbolo qualquer, né, um amuleto, um medalhão, e quebrava no meio, partia ele em dois. E deixava metade com o filho e levava metade com ele. Porque às vezes ele voltava 20 anos depois e ele tentava encontrar o filho juntando os dois, as duas metades. E a isso se dava o nome de símbolo. Então, quer dizer, símbolo significa a ligação, certo? Significante, o elo significante entre duas coisas que estão ligadas por natureza. Quer dizer, aquelas duas coisas eram duas metades da mesma coisa. Está claro, hein? Então, veja bem, já vamos deixar claro. Existem dois tipos de sinais. Existem sinais que são por pura convicção, certo? E sinais que são naturais. Então, quando você diz, por exemplo, ó, o leão é símbolo da realeza, da majestade. Ora, essa não é uma associação convencional. Essa é uma associação por natureza. Está claro aí? Quando você diz que uma cruz numa placa significa um cruzamento, não, essa é por, não é por natureza. Por quê? Porque os cruzamentos não existem por natureza. A linguagem, tanto humana como animal, pode usar tanto sinais convencionais quanto sinais naturais, ou símbolos. Mas a linguagem é um determinado uso que se faz dos símbolos. É um uso intencional. Opa. Quando esse ponto seria interessante, eu tenho a legislação de poder passar para as pessoas se seria a obra adequada a tratados simbólicos, a linha feia, não? Não, não seria, porque isso envolve muitas abstrações sobre esse negócio de simbolismo. Certo. O importante é a gente perceber que existem, só perceber que existem símbolos naturais e símbolos por convenção. O que se costuma, ou o que se convenciona chamar linguagem das flores, não é senão o simbolismo das flores, quer dizer, as flores, ou as flores, não, perdão, cores, já está começando com cores, né? As flores, simplesmente, têm uma semelhança estrutural, uma semelhança analógica, certo? Com outros fenômenos, com outras ordens de fenômenos. Está claro isso aí? Então, por exemplo, quando você olha, quando você recorda, né, na sua mente, né, um estado de serenidade e paz, certo? Você não associa ele na sua mente, você não pensa ele vermelho. Não é assim? Você não pensa em nenhuma cor vibrante. Então, quando se chamou a cor de vibrante, é porque ela já atrai nela mesma essa sensação. Não é isso? Isso quer dizer que aquela cor é semelhante à outra sensação. Por si mesmo. Não foi você que falou, não, eu inventei num determinado momento que vermelho é vibrante. Não, eu percebi vermelho, percebi vibrante e percebi que as duas coisas são parecidas. E que eu posso usar uma coisa para significar a outra. É por experiência, exatamente. Mas além disso, eu também posso criar sinais para significar outras coisas, para as quais eu não tenho nenhum símbolo. Não é isso? Então, agora, veja bem, a linguagem não é apenas um conteúdo, um conjunto específico de sinais, mas é um uso desses sinais. Está claro aí? A linguagem é o uso intencional dos sinais para comunicar algo a um semelhante. Não é assim? Quando existe linguagem? Existe linguagem em duas ocasiões. Ou quando você está pensando, ou quando você está falando. Não é isso? Professor, oi. Mas se linguagem é um uso intencional de um determinado conjunto de sinais, então há, como alguém está lembrado, há um determinado número de sinais corpóreos também pode ser entendido como linguagem. Se o sujeito que produz os sinais ou que usa os sinais está usando intencionalmente para comunicar algo semelhante, é linguagem. Então, seria um determinado, não é só quando eu estou pensando que estou falando. Mas isso é falar. Ora, não é? Ou falar é só com a boca? Você nunca viu os mudos conversando com as mãos? O que eles estão fazendo? Também, a mesma coisa. Não é um código cheio de significados específicos. Ele não faz aquilo assim. Ele não faz aquilo para mostrar para o outro leão, olha, não venha para cá porque isso aqui é meu. Hã? Não é esse o objetivo? Por que, que um leão demarca o território com urina? Para avisar um outro leão que aquele território tem dono. Que se ele quiser entrar ali, ele vai ter que brigar. Isso não é uma interpretação. Isso é uma tradução. É assim que o outro leão lê aquilo. Quem interpreta é o outro leão, exatamente. A gente traduziu. O outro leão entendeu aquilo como um sinal de limite territorial. Exatamente. A gente traduziu isso para a linguagem nossa. É claro. Veja bem, o leão não deixou aquele sinal para mim. Então, se nós entrarmos no território, a gente vai perceber o. No máximo, a gente vai perceber um mau cheiro. Certo? Para tipo, quem não tem o menor significado para nós imediatamente. Mas mesmo que nenhum outro leão tenha um cheiro, ainda existe linguagem. Ainda existe linguagem porque a intenção dele. Porque a intenção. Exatamente. Mesmo que o outro não receba. Exatamente. Mesmo que o outro não receba. Certo? A linguagem foi determinada por um uso de sinal. Certo? Convencionado entre dois sujeitos. E ele tinha a intenção de comunicar aquilo para qualquer outro leão. Esse é outro problema também, né? Pode ser que também nunca surja a audiência, quer dizer, ele deixou um sinal ali, pode ser que nunca apareça nenhum leão naquele território. Sim, claro, claro. Necessariamente ao nosso código da língua, né? Da língua portuguesa, do idioma. Claro, veja bem. Eu acho que nós até temos uma palavra para isso. Nós até temos uma palavra para isso. Até temos várias. Isso é o inefável, é o inexprimível. Quer dizer, existem realidades que não podem ser traduzidas na nossa linguagem, é evidente. Prova que a linguagem é limitada. Não é isso? A nossa compreensão é limitada. A minha é, de vocês eu não sei. Eu só posso falar de mim mesmo. Eu sei que existe um monte de coisas que eu não sei. Existe um monte de perguntas que eu posso fazer para mim mesmo e eu não tenho a menor ideia da resposta. Agora, o fato da limitação da linguagem ainda não muda a sua definição. A linguagem continua sendo esse uso. Certo? Agora, quando a gente usa a linguagem, quando você fala, quando você pensa, não é isso? Não, pois é. Tudo isso aí, tudo bem. Tudo isso aí é o uso. Veja bem, pode falar uma coisa? Esqueça a palavra codificar. Porque a palavra codificar aqui está significando uma série de atividades distintas. Quando a gente pensa, existe linguagem? Não. Claro que existe linguagem. Mas quem é o você está comunicando. Você mesmo. Você está significando experiências passadas ou possíveis para o sujeito atual, não é isso? Quando você pensa, você não está falando para você mesmo. Ou de coisas que você não sabe ainda e quer saber, ou de coisas que você já experimentou e quer compreender ou quer reexperimentar. Você está falando com você mesmo no passado e no futuro. E evidentemente você, em alguma medida, semelhante a você em outro momento. Existe cidade no indivíduo, tem o presente, aquilo que a gente conversava no intervalo, tem o de agora e tem o do. Exatamente, você está falando com outras instâncias do seu próprio ser. Não é isso, em um momento diferente. Não é isso? Quer dizer, quando você pensa, você não está apresentando, por meio de sinais, você não está apresentando experiências que você teve ou não teve. Para você mesmo? Então, ora, obviamente, isso é linguagem. A linguagem não é necessariamente apenas verbal. Apesar da origem da palavra estar aqui. Não é isso? Então, o que mais que a gente soube sobre linguagem? Então, o que a gente disse, eles estão tendo uma problemática com o uso do termo intencional aqui. É isso? Porque vocês não têm entendido por que a linguagem é um fenômeno intencional. Não é isso? Veja bem, suponha que linguagem, então, seja pura e simplesmente qualquer relação entre signo e significado. Suponha que a palavra linguagem signifique isso. Qual é a palavra que significa o uso intencional de signos? Não. O significado não é o uso intencional de signos. Significado é simplesmente o conteúdo ao qual o signo se refere. Não é isso? Veja bem, por exemplo, nesse momento, nesse exato momento, eu estou usando sinais para que vocês captem certa coisa, não é isso? Eu intencionalmente estou usando sinais. Como é o nome disso? Linguagem. O nome disso é linguagem. Agora, quando eu digo isso aqui, quando você olha essa garrafa e a cor dessa garrafa te rememora alguma outra experiência por analogia, porque a cor, por exemplo, desperta determinado sentimento, isso não é linguagem. Embora seja uma associação. E seja uma associação de signo e significado. Percebe? Vocês estão percebendo? Veja bem, se você usa a palavra linguagem para significar qualquer relação entre signo e significado, você não tem uma palavra para significar o uso intencional de signos. Vocês não acham estranho que essa palavra não exista na língua humana? Não? Não, não é comunicação. Porque comunicação significa tornar comum. Sim, significa tornar, mas significa tornar comum. Mas a comunicação não pressupõe alguém compreender, porque eu posso ter uma linguagem que ninguém compreenda, mas... A comunicação implica dois que se compreendem. Mas a comunicação não implica necessariamente uma relação de signo e significado. Entendeu? Sobre essa questão intencional, o caso do leão, ele usa então de forma intencional. Claro! Ele quer manter os outros leões fora do seu território. Mas para tal, ele tem então uma. Para ter intenção, ele tem que ter uma razão para isso? Não, claro que não. Não? Não. Basta ele ter desejos. Basta que ele queira que outros leões fiquem fora. Simplesmente fazendo uma necessidade dele, biológica, e eu vou passar, eu capto aquele odor e eu aqui passou o leão. O leão, ele não vai dizer para mim que ele passou por ali, ou para dizer para um outro que ele passou por ali. Ele passou por dizer para um outro leão, não para você. Realmente, o leão não te dará o trabalho de falar dele. Jamais será da majestade dele para falar conosco. Não sei, isso aí você vai ter que ver o leão. Você vai ter que observar o leão. Não, mas é que ele tem que atacar. Tem vezes que ilumina. Só que ele não. Tem vezes que ilumina porque Você não sabe isso aí? Exatamente. A mãe pode interpretar de... Exatamente. Do meio desse, você pode vestir uma jaqueta, porque estava com frio, você pode vestir uma jaqueta para causar determinada impressão. Não é isso? Não pode? Você pode fazer as duas coisas? É uma diferença entre uma. Qual a diferença entre uma e a outra? Um ato e o outro? É a intenção. Não está na forma do ato, está na intenção. Quer dizer que quando ele urina por uma necessidade fisiológica, isso não faz parte da linguagem dele. Isso não faz parte da linguagem dele, exatamente. Quando ele está, ele está usando a linguagem. Exatamente. E olha, não dá para confundir a linguagem gênero com a linguagem espécie. A linguagem humana é que vai ter o diferencial dentro do nome. Exatamente. A capacidade da norma é alguma coisa. Sem a qual não tem linguagem, absurdo, nem... Exatamente, a nota é diferente ainda. Tem uma diferença. A linguagem humana vai ter uma diferença. Mas, mais, por enquanto, é preciso perceber isso aí. Que se você usar a linguagem nesse sentido amplo, de qualquer conexão entre signo e significado, o uso intencional de signos não tem nome. Isso seria a coisa mais espantosa. Certo? Por exemplo, quando eu digo, olha, um aqueduto é a comunicação entre uma cisterna e a minha caixa d'água, isso não é linguagem. Como, então, comunicação não significa isso. Comunicação é um termo muito mais genérico. Tá quase aí? Tentem pensar, pensem bem, qual é o nome dessa atividade? Usar sinais para comunicar a um outro. Vocês não vão achar o outro fora a linguagem. Enquanto eles pensam no outro nome, vocês não vão.